amor, porque você me deixou. Eu sofri tanto, contando as horas pra gente ficar aqui. Todas as noites esperando você pra me abraçar, pra me beijar. Venha logo pra mim. Vamos curtir o poderoso Cadozão, o príncipe da saudade é do Tapanã. Com DJ Fabrício respeitado, toca DJs Oliver e Jonathan, os consagrados do Pará. Venha logo pra cá com o DJ Will, incomparável. Lohane Araújo. Alô, meu amor, por que você me deixou? Eu sofri tanto, contando as horas pra gente ficar aqui. Todas as noites esperando você pra me abraçar, pra me beijar. Venha logo pra mim. Vamos curtir o poderoso Cadozão, o príncipe da saudade é do Tapanã. Com DJ Fabrício respeitado, toca DJs Oliver e Jonathan, os consagrados do Pará. Venha logo pra cá com o DJ Will, incomparável. O poderoso Cadozão, o príncipe da saudade é do Tapanã. Com DJ Fabrício respeitado, toca DJs Oliver e Jonathan.